Goleador é dominando pela metade do campo, levantando para o Bebo, solto, colocou no peito do gramado, vem a Milton, melhor roubando, levou a batendo na ponta para Ivani. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu! Pai dela.